Viva, bom dia, boa tarde ou mesmo boa noite. Bom dia a todo o nosso auditório. São neste momento 9 horas mais 6 minutos nesta manhã de terça-feira, 16 de abril do ano de 2024. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Mala de Cartão. A apresentação e a realização será a cargo deste vosso amigo locutor Jorge Carvalho, que estará aqui com todos vós até bem pertinho das 12 horas para lhes levar até si boa música, boa disposição e uma ótima semana para todos vós. Obrigado pela boleia, obrigado por vocês me deixarem entrar em vossas casas sem pedir licença. Para todos vós, uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Vamos lá então à música, mas antes de irmos à música, quero relembrar a todos vocês, ouvintes da Rádio Arcancel 96.2, podem e devem fazer os vossos pedidos e as vossas dedicatórias, e para isso é muito fácil. Basta ir e basta ir à página Mala de Cartão. Poderá fazê-lo também através do número de telefone 02-38-43-4800. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória, que eu deste lado terei todo prazer em lhes passar o seu pedido musical. Agora, para todos vocês, vamos ficar com este bonito tema na voz da banda Fusiforme, Boate Azul, para todos vós. Procure a me di la vita notturna, come flor de noite, numa boate aqui na zona sul. Adoro amor, é como outro amor que a gente cura, em curar a dor desse mal de amor na boate azul. Igual a noite vai se agonizando no claro da aurora, os integrantes da vida noturna foram dormir. E dava da noite estava comigo, também foi embora. Chãos e as portas só de novo tive que sair. Não sei de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente lembro-me que estou numa boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo lembrar-me sequer qual era o nome.

bom dia para o nosso amigo Vinte. José Soares também está na escuta do programa Mala de Cartão. Bom dia também para a nossa amiga Maria, que nos escuta desde a Suíça. Bom dia também para a nossa amiga Maria Salete, que nos escuta desde o Departamento 88. E agora para todos vós, este bonito tema foi por causa dela, na voz de Porto Sentido. Foi por causa dela que andei a fazer o que não devia. Foi por causa dela que um dia saí fora do lar. Foi por causa dela que andei a beber mais a quantia. Foi por causa dela que eu até pensei em me matar. Foi por causa dela que até faltei aos meus compromissos. Foi por causa dela que andei a deitar dinheiro fora. Foi por causa dela que cheguei tarde ao meu serviço. Foi por causa dela que o meu patrão me mandou embora. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por sangue. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por sangue. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou. Eu percebi que se eu continuasse eu a perderia. Foi por causa dela que eu decidi ser um bom rapaz. E já falta pouco para ser o homem que ela queria. E quando os amigos que me rodeiam vêm perguntar qual foi o motivo para que eu mudasse tanto assim, eu não me envergonho e logo respondo que foi por ela. E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no bar, bebi por sangue. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por sangue. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou. Continuação aí de boa música aqui no Cavaleiro do Mota. Pois é, continuação de boa música aqui no programa Mala de Cartão. Aproveitar e mandar um grande e forte abraço para o nosso amigo Florão, o responsável de todas as gravações aqui da Rádio Arcancel. Florão, um grande e forte abraço para si. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Eu realmente não sei o que fiz para merecer você, porque ninguém dava nada por mim, ainda eu não estava a fim. coração. Já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio para ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Quem diria maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Le 02 38 43 48 00. Eu apaixonei-me por ela na romaria da minha aldeia. Dança coladinho com ela. Eu quero um beijo, eu quero um beijo. Ai, ai, ai, um beijinho com amor. Eu quero um beijo, eu quero um beijo. És minha Rosa Maria, minha paixão. Eu quero um beijo, eu quero um beijo. Ai, ai, ai, e não me digas que não. Transmontana, tão perfeita e cheirosa, agarrada a mim dançava e eu louco por beijar sua boca. E quando o baile terminou, e eu cantei uma canção que pedia um beijinho ao som do meu acordeão. Eu quero um beijo, eu quero um beijo, beijar na boca e sentir o teu favor. Eu quero um beijo, eu quero um beijo, ai, ai, ai, um beijinho com amor. Eu quero um beijo, eu quero um beijo, és minha Rosa Maria, minha paixão. Eu quero um beijo, eu quero um beijo, ai, ai, ai, e não me digas que não. Canção que pedia um beijinho ao som do meu acordeão. Eu quero um beijo, eu quero um beijo, beijar na boca e sentir o teu favor. Eu quero um beijo, eu quero um beijo, ai, ai, ai, um beijinho com amor. Eu quero um beijo, eu quero um beijo, és minha Rosa Maria, minha paixão. Eu quero um beijo, eu quero um beijo, ai, ai, ai, e não me digas que não. Eu quero um beijo, eu quero um beijo, és minha Rosa Maria, minha paixão. Eu quero um beijo, eu quero um beijo, ai, ai, ai, e não me digas que não. Diga não às drogas, ouça a nossa rádio. Diga não às drogas, ouça a rádio Arcancel 96.2 FM. Bom dia para a nossa amiga ouvinte Maria Salete. E ela que me diz: bom dia Jorge, como sempre estou na tua escuta, que, na tua escuta e na tua emissão, que está a ser top. É um grande prazer de poder estar à escuta destas lindas canções portuguesas. Obrigada, Maria Salete, obrigado pela companhia, obrigado por estar também na escuta da Rádio Arcancel. Maria Salete, ela que nos escuta no Departamento 8088. Este tema vou dedicá-lo a todos os homens que estão na escuta da Rádio Arcancel, do programa Mala de Cartão. Porquê? Porque homem não chora. Pois é, mas isso é um mito, isso é uma grande mentira, porque homem também chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora e não pede perdão. Você que destruiu a minha vida, você que machucou o meu coração, me fez chorar e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora, por favor, não. Que homem não chora, estou indo embora agora, a mala já está fora, porque homem não chora. Destruiu a minha vida,

E ela que me diz: quando puderes, passa uma canção para todos os ouvintes e para o staff da Rádio Arc-en-Ciel pelo lindo trabalho que está a fazer, e para o senhor que trata dos podcasts e para o locutor de serviço. Boa continuação. Se puder ser a canção de Cédric Teixeira, se não, escolhes tu uma das tuas, que são todas boas. Obrigada, Maria Salete, obrigado pela mensagem, obrigado pela participação, obrigado pela dedicatória, por te lembrares de todo o staff, e especialmente do nosso amigo que trata dos podcasts. Sem dúvida alguma, faz um excelente trabalho, e sozinho há que dar valor a quem o tem, e este florão tem muito, muito valor, que eu aproveito e também lhe envio um grande e forte abraço. Vamos ficar então com este bonito e novo tema de Cédric Teixeira e seu irmão Tou Vozinha. Cédric Teixeira, penso que já marcou presença para estar presente na festa dos Santos Populares da Rádio Arc-en-Ciel. Vamos então ficar com Cédric Teixeira, Tou Vozinha. Estamos a chegar, já passamos a fronteira, agora é sempre, sempre a andar. Oh, mais uma hora e pouco e já aqui estamos para jantar. Você já pode juntar aí a nossa família toda. Este tema na voz de Cédric Teixeira. Pois é, quem não conhece Cédric Teixeira é um orleanense, é um imigrante português aqui na França que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que já tive o prazer também de lhe dar uma entrevista. Vou-lhe dizer que são dois seres humanos incríveis. Muito, muito os parabéns para ti, Cédric, para o teu irmão. Tudo de bom para todos vós. Muito, muito sucesso. Ana Moura com este bonito tema. Vou voltar um dia, vou pôr a mala no porão, saborear a primavera, não me espere na estação. Um dia disse uma andorinha, filha, o mundo gira, usa a brisa a teu favor. A vida diz mentiras, mas o sol ser forte, avança para o mar. Sobe em costas, faz apostas na sorte e na Fazes-me tão feliz que agora que são 9 horas mais 46 minutos e com este bonito tema este que dediquei a todos vós. E agora vamos ficar com o próximo pedido, com a próxima dedicatória que vem desde da Suíça e vem da Suíça até aqui de Orleão e vai de Orleão para todos os ouvintes. Nossa amiga Mariela que me diz: bom dia Jorge, quando puderes passa um tema a teu gosto, passa um tema de Ricardo Gomes, Água com Açúcar, ou então um a teu gosto para dedicar a todos aqueles que estão na companhia da Rádio Arconcel, e para ti e para todos uma excelente semana. Beijinhos, fiquem com Deus. Muito obrigado, amiga Maria, obrigado pela mensagem, obrigado pela participação. Vamos então ficar com este bonito tema na voz de Ricardo Gomes, Água com Açúcar, tema este para todos vós. Você terminou com ele e está chorando. Quer água com açúcar, oh meu amor? E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que tem é só do meu amor. Que coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Porque é que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não servisse, joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, oh. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não servisse, joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Você terminou com ele e está chorando. Quer água com açúcar, oh meu amor? E se te contar que a água acabou? O açúcar que tem é só do meu amor. Que coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Porque é que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir, mas tenho uma opção melhor. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não servisse, joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, oh. Antes de desistir do amor, não servisse, joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, oh. Amor, tenta o meu, por favor. Se não servisse, seja onde for, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, oh, oh. Antes de desistir. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, oh, oh. Um beijo meu. Mala de cartão. Participação dos auditores. Participação dos ouvintes. Porque eles cada buraco que apanham, eles tapam. Boa disposição logo por amanhã. Bonne humeur dès le matin. E claro, sempre a música que mais quer ouvir. Et bien sûr, toujours la chanson que tu veux le plus entendre, et nous ne voulons pas la changer. E não queremos mudar. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Un programme présenté et réalisé par Jorge Carvalho. Et voilà, c'est ça. Pois é, foi assim que deixámos para trás este bonito tema na voz de Ricardo Gomes, Água com Açúcar. Tema este a pedido da nossa amiga e ouvinte Maria, que nos escuta desde a Suíça. Pois é, eu tenho um recadinho do nosso amigo Florent, ele que agradece a Maria Salete pela dedicatória e que lhe manda um beijinho. Obrigada, Maria Salete, pela dedicatória para o nosso responsável dos podcasts. Obrigado mais uma vez a todos que fazem parte desta família da Rádio Arcanciel 96.2. E agora, para todos vós, este bonito tema: És uma loucura. Au 02 38 43 48 00. soleil toute la journée. Viver com a dor. ensina por favor. É amargo esse sabor. Isso não aprendi. O bicho é zero os momentos. Falar disso dá meu aperto. Já não sou mesmo. Desde que não estás por perto, minha vida perdeu sentido. Estou em desalento. Estou disposto a fazer o que for para te voltar a ter amor. Tu vives em mim. Quando ouvires essa canção, vai tocar teu coração e vais saber que é para ti que eu escrevi. Todo o meu lamento, não imaginas o tormento de te ver dizer adeus. Se pudesse escolher que página apagar, não deixava esta página virar. Doce flor, meu oxigênio é teu amor. Eu não vi sentido zero. A tua ausência me apavora. Meu coração agora chora. Sente a tua falta. Aí me mato nas lembranças. E nem por isso a dor dança. O que eu quero é tua presença. Vem molhar as minhas cura. Estou à beira da loucura. Aqui vai a minha promessa. Estou disposto a fazer o que for a te voltar a ter amor. Tu vives em mim. Quando ouvires essa canção, vai tocar teu coração e vais saber que é para ti que eu escrevi. Tormento de te ver dizer adeus. Se eu pudesse escolher que página apagar, não deixar esta página virar. Minhas noites frias, se a chave do meu coração entrega de paixão, que o vá abrir, que o vá abrir, meu amor. Tu sabes que sem ti eu não sei viver. Será de mim, sem teu calor, para que ser minhas noites frias, se a chave do meu coração foi entregue a ti, paixão, que o vá abrir, que o vá abrir, meu amor. Tu sabes que sem ti eu não sei viver. Bu bonito tema este na voz de José Mota. E agora sim vamos, está na hora, que são neste momento 10 horas mais 11 minutinhos. Está na hora de nós irmos dar a volta pelo mundo fora. Estes próximos temas que dedico a todos vós que estão na escuta da número 1 da Rádio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Dedico a todos vós que estão na escuta com uma ótima terça-feira, um ótimo final, uma ótima semana para todos vós. Bora lá então. Ouça a nossa rádio. programa da manhã na Rádio Arconciel 96.2 FM. Vocês estejam a gostar do programa Mala de Cartão desta terça-feira, 16 de abril do ano de 2024. Pois é, e a música não para por aqui. Continuação de uma boa escuta, boa terça-feira, boa semana para todos vós. Some feelings that this old dog kicked up.

musique passe aquí. La meilleure musique jouée ici. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. E não queremos mudar. E vous ne pouvez pas le manquer. Tocamos o que mais gostas de ouvir. Tocamos o que mais queres ouvir. Nous jouons ce que vous voulez le plus entendre. Sempre com boa disposição, logo por amanhã. Toujours de bonne humeur dès le matin. Tous les mardis et vendredis de 9h à 12h, Jorge Carvalho vous propose le programme des communautés portugaises. Logo por amanhã, todas as terças e sextas, das 9 ao meio-dia, Jorge Carvalho leva até si o programa das comunidades. Mala de Cartão. Mala de Cartão. E vous ne pouvez pas le manquer. E você, não pode perder. Pois é, e você não pode perder todas as terças e sextas-feiras das 9 às 12, programa Mala de Cartão que vai para o ar aqui na sua rádio Arconciel 96.2 FM. E agora este bonito tema, Demi Russos, quando je t'aime. Este tema eu dedico a todos os apaixonados que estão na escuta da rádio Arconciel. Justin Bieber. And stuck with you, stuck with you, stuck with you. On Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Mala de Cartão. Par les communautés portugaises. O le programme le plus écouté par les communautés portugaises. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. La maison a l'air plus grande, surtout la chambre où ne reste rien de toi que ton parfum. Je découvre en ton absence un vide immense en voyant s'ouvrir les roses du jardin. Je vis près du téléphone, mais quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'espérais. Tu m'oublies et moi je chante. Mais si je chante, c'est seulement pour me retenir de pleurer. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans. Lorsque je rentre, que tu me manques, il faut dire que chaque soir tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête, dans ma défaite, je t'invente et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau tes yeux m'éclairent. J'ai ta lumière en couleur sur les photos, tu me souris. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu. Pois é, Mon Cœur te dit je t'aime na voz de Frédéric François. Pois é, e assim demos a volta ao mundo com estes lindíssimos temas, temas antiguinhos, mas ainda se ouvem muito bem. Quero aproveitar e mandar um grande e forte abraço para Fernando Agostinho, ele que está na escuta no Departamento 28, ele que me diz: bom dia, amigo Jorge Carvalho, sejas bem-vindo nesta manhã de terça-feira. Voltas de uma ótima emissão. Forte abraço, amigo. Obrigado, Fernando Agostinho, obrigado para si também. Um grande e forte abraço. Tudo de bom para si, para toda a sua família. E agora vamos ficar com este bonito tema na voz de Paulo Gonzo, Espelho de Água. Move o mundo. quase profundo. Um tema, a única coisa que não mente com toda a certeza é o espelho, porque o espelho é a única coisa que é mesmo verdadeira. E eu este próximo tema vou dedicá-lo à Maria da Suíça, José Soares, Maria Salete, Florão, amigo, Fernando Agostinho, por obrigados pelas vossas mensagens, obrigados por estarem desse lado. Vamos ficar com este lindíssimo tema na voz de Porto, sentido El Mundo. Amore, non ho più pensato a te. Poi ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Io intorno a me giravo il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, già finiti, con la gioia e con il dolore della gente come me. più pensato a te. Io per gli occhi e guardare intorno a me, intorno a me giravi il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia, col dolore della gente come me. C'est sur le 96.2 FM. Vou contar a história de um certo homem que sempre trabalhou no mar. Ele adorava a sua família, fazia tudo para os alegrar, como o seu amar. E um certo dia tudo acabou, sem um adeus sua vida deixou no Rio Douro. E as águas do Douro faltou. Mulher e filhos ele sempre amou em vida, sempre pronto para ajudar, um homem amigo para desabafar. Era esse homem. E as águas do Douro homem morrer e eu amar. mais como a vida é injusta. Mas uma alma levada sem ter culpa. É que uma vida não se perde assim. Com este homem foi uma parte de mim. As águas do Douro fazem-me recuar. As águas do Douro não as drogas. Ouça a nossa rádio.

officiel 96.2. La FM en couleur. Valise en carton. Valise en carton. Hi, this is Ariana Grande. Hey, this is Justin Bieber. And Stack Wheels, Stack Wheels, Stack Wheels. On Arc-en-Ciel 96.2 FM. Mawa de Cartão. Par les communautés portugaises. Ou le programme le plus écouté par les communautés portugaises. La présentation et réalisation de Jorge Carvalho. Você está a ouvir o programa das comunidades. Partilhe as suas experiências. Partilhe as suas experiências. Troque dicas. Troque dicas. E crie laços de amizade com os outros ouvintes que entendem a realidade e os desafios de viver longe das suas terras natal. Mala de Cartão, o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Participe você também e partilhe as suas ideias connosco através do número 02-38-43-4800. Fale connosco através do Facebook. Página oficial Mala de Cartão ou ainda em arconciel.com. Mala de Cartão, provavelmente o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Aí tem uma proposta para você. Que levei pela primeira vez na porta da escola. Horário de saída era 6:05, eu na porta. Nem tá dormindo mais com a gente, toda independente, já que é celular. Combina horário pra chegar em casa, mas ela já nem vê problema em atrasar. A nossa princesinha tá crescendo e a gente envelhecendo, acompanhando ela voar e junto com ela o tempo. Mas a verdade é que pra pai e mãe o filho nunca cresce. Esse detalhe a gente esquece e vai envelhecer. Mas dá o colo da nossa menina. Quem ensina agora é a vida. Nem tá dormindo mais com a gente, toda independente, já que é celular. Combina horário pra chegar em casa, mas ela já nem vê problema em atrasar. A nossa princesinha tá crescendo e a gente envelhecendo, acompanhando ela voar e junto com ela o tempo. Mas a verdade é que pra pai e mãe o filho nunca cresce. Esse detalhe a gente esquece e vai. E junto com ela o tempo. Mas a verdade é que para pai e mãe o filho nunca cresce. Pois é, sem dúvida alguma, um filho para um pai e para uma mãe nunca cresce. Lindíssimo tema este na voz de João Marcos e Danilo, Nossa Princesa. Pois é, os anos passam, os filhos crescem, nós começamos a mingar, por isso é que eu digo vivam. Mas vivam mesmo, vivam 1000 minutos por hora, porque o tempo passa mesmo a correr. E agora este tema que eu dedico a todos vós, uma vez que o programa Mala de Cartão está de volta, e agora está de volta para ficar até às 12 horas com este vosso amigo locutor Jorge Carvalho, aqui diretamente do estúdio da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Este tema que eu vos dedico a todos vós, Jorge Guerreiro, qual é o teu número? 9693 ou 91. O meu é 02-38-43-48-00. Ligue para cá, peça o seu tema musical que eu terei todo prazer em o passar para você ouvir. És 96939. Quero o teu número deste que te vi. És 96939. Vamos dos dois cafés e fazer se alema de. Quero saber onde está essa mulher que me fez enlouquecer e que deu cabo de mim. Vou procurar, nem que tenha que ir a Marte, juro que vou encontrar, eu não vou de desistir. Mas quando a encontrar, vou-lhe propor, se quer viajar comigo, veja lá para onde for. Se ela quiser, então vou-lhe pedir que me dê seu WhatsApp e lhe perguntar assim. És 96939. Quero o teu número desde que te vi. És 96939. Vamos nos dois cafés e fazer calema. Quero saber onde está essa mulher. É linda de morrer e que me enfeitiçou. Vou procurar, por anúncio no jornal, passo o tempo de passar, desistir é que não vou. Mas quando a encontrar, vou-lhe propor, se quer viajar comigo, seja lá para onde for. Se ela quiser, então vou-lhe pedir que me dê seu WhatsApp e lhe perguntar assim. És 96939. Quero o teu número desde que te vi. És 96939. Vamos nos dois cafés e fazer calenda de. És 96939. Quero o teu número desde que te vi. És 96939. Vamos nos dois cafés e fazer calenda de. És 96939. Quero o teu número desde que te vi. És 96939. Vamos nos dois cafés e fazer calenda de. Sentada me deixa doidinho. O meu cabelo, a tua voz. Eu sempre quis ficar contigo a sós. Mas entre nós nada rolou. Até parece que a vontade passou. Tinha tudo pra dar certo, mas não deu, não deu. Coração estava aberto, mas não deu. Mas não deu, coração estava aberto. Mas não deu, não deu.

tá passando na minha cabeça. Meu beijo naquela boca gostosa. Será que eu dou corda pra ele me laçar? Será que ela gosta dos caras de lá? Se misturar, será que dá bom? E tipo cena de novela, eu e ela, beijaço na boca que tira o ar dentro da caminhonete, estrada deserta, mas coisa. Aquela caminhonete linda e a morena ali maravilhosa, tá passando na minha cabeça. Meu beijo naquela boca gostosa. Será que eu dou corda pra ele me laçar? Será que ela gosta dos caras de lá? E se misturar, será que dá bom? Oh,

umas garrafas, agora é de garrafão. Venha verde ou maduro, é de caí para o chão. Se vier mais um copinho, eu não vou dizer que não. Já toda a gente aqui sabe que eu sou um borrachão. Um copo para cima, um copo para baixo, vai mais um copo para ficar mais. Dá-me uma pinga, torna em cheque, que eu tenho sede e quero beber. Um copo para cima, um copo para baixo, vai mais um copo para ficar mais. Dá-me uma pinga, torna em cheque, que eu tenho sede e quero beber. Pelas garrafas, agora é de garrafão. Venha verde ou maduro, é de cair para o chão. Esta pinga é da boa, põe toda a gente a cantar. Ergam os copos para cima, vamos lá juntos gritar. Um copo para cima, um copo para baixo, vai mais um copo para ficar mais. Dá-me uma pinga, torna em cheque, que eu tenho sede e quero beber. Um copo para cima, um copo para baixo, vai mais um copo para ficar mais. Dá-me uma pinga, torna em cheque, que eu tenho sede e quero beber. Pois é, copo para cima, copo para baixo, na voz de Elder Batista. Pois é, beba, mas beba com moderação, porque sabe que lhe faz mal se o beber demais. Ele é para beber, não é para ser comido. Quero cumprimentar, mandar um abraço ao nosso amigo ouvinte, Jerome, ele que me pede um tema. E ele que dedica para todos que estão na escuta, para o locutor de serviço, para Jorge Carvalho, de minha parte, Jerome, muito, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado por estar desse lado. Ele que me pede o tema de Jorge Ferreira, Alixa. Vamos ficar com este bonito tema. Jorge Ferreira, ele que esteve no passado sábado aqui em Montição. Um grande, grande espetáculo, sem dúvida alguma. Casa cheia, é assim que a gente, para isso que a gente trabalha. Obrigado à Rádio Arcancel e a todos que completam esta magnífica rádio. Um bom dia para todos, boa semana. Jerome, vamos ficar então com Alixa na voz de Jorge Ferreira. Obrigado pela sua participação. Ligou, pediu, tocou, tocou.

nossa mãezinha. Devo possuir ele bom souvenir. E quando passa o pior, só me fez sofrer. Quando passa a só me fez sorrir. Só me console quando estou sozinho. Já não vivemos juntos. Nem que este é mamãezinha. Já não irei jamais mes origines. Em si belle, em si beau pays. Obrigado, mãe, obrigado, pai. Por hoje, eu mesmo prêt a sofrer. Mas prefiro que os novos sorrir. Participação dos auditores. Participação dos ouvintes. Aqueles que cada buraco apanham, eles tapam. Boa disposição logo por amanhã. Bonne humeur dès le matin. E claro, sempre a música que mais quer ouvir. Et bien sûr, toujours la chanson que tu veux le plus entendre et nous ne voulons pas la changer. E não queremos mudar. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Un programme présenté et réalisé par Jorge Carvalho. Et voilà, c'est ça. Pois é, e voilà, c'est ça, e está a chegar ao final o programa Mala de Cartão, mas ele volta na próxima sexta-feira, a partir das 9 até às 12. Vou passar mais dois temas e já venho para me despedir de todos vós. Obrigado pela vossa companhia, obrigado por estarem desse lado. Já nascemos das ruas, já dobrados pelo meio, ensinados a querer. Só aquilo que não temos, só as terras que não vemos, a corrida não tem fim. Fica difícil. Já vejo o céu em fogo. Cuidado que estou louco. Nunca me senti tão só. Seguimos ofendidos, todos sérios e contidos, inundados em pudor. Tenho medo destas mãos, pensamentos cruz e duros, sempre prontos a julgar. E eu já nem sei direito. Toda a graça um para peito. Calma, foi em paz.

ou le 06 65 71 64 65 ou, le cas échéant, les services de secours. Afin d'aider la famille dans leur recherche, une battue sera organisée le samedi 20 avril à 14h au départ du centre de loisirs des Queues de Forêt à Ingré. Toute personne disponible est la bienvenue. Merci pour votre aide. Feliz mesmo de estar com todos vós aqui estas duas horinhas, onde espero que a minha seleção musical fosse do vosso inteiro agrado. E é com este bonito tema na voz de Rui Vandeira, vou embora, mas vou feliz com este tema que me despeço de todos vós. Adeus amigos, vou seguindo a estrada da vida. Adeus amigos, eu adoro esta gente querida. Adeus meu povo, fazem parte do meu viver. Quero agradecer a todos que participaram nesta minha emissão desta terça-feira, 16 de abril do ano de 2024. Agradecer a nossa amiga Maria da Suíça, nosso amigo José Soares, Maria Salete, que me diz: muito bonito o teu programa, é um verdadeiro prazer estar à tua escuta, as horas passo sem a gente dar por ela. Obrigado, amiga Maria Salete, obrigado pelas mensagens, obrigado por estar na escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Agradecer também a um grande homem, um homem que faz toda a diferença aqui na Rádio Arc-en-Ciel, Florão, amigo. Agradecer também ao nosso amigo Fernando Agostinho e ao nosso amigo Jerome, que também participaram no programa Mala de Cartão. Minha parte, resta-me despedir de todos vós. Continuação de uma ótima terça-feira, uma ótima semana para todos vós. Marcamos encontro para a próxima sexta-feira, a partir das 9 até às 12. Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser. E não se esqueçam de viver 1000 minutos por hora, porque, sem dúvida, o tempo passa e nós cá deixamos tudo. Até sexta-feira, se Deus quiser. 11 horas da manhã no